quer ir embora. Não posso lhe prender. Se tem que ser agora, preciso entender. O sonho acabou, o amor não resistiu, seus olhos não escondem. Coração já decidiu, mas antes de sair, lhe digo uma verdade. Duvido que um dia não irá sentir saudade. Se um dia a lembrança tocar em sua mente, verá que o amor não morre totalmente. Momentos que vivemos, o tempo não põe fim. E longe, muito longe, sei que vai lembrar de mim. Mas antes de sair, lhe digo uma verdade. Duvido que um dia não irá sentir saudade.